A polícia realmente abusa demais do poder que tem, porque geralmente nem são os bandidos que fazem as coisas, eles dão incentivo, quer dizer, eles têm uma ligação com os bandidos, geralmente. Você acha um pouquinho superior, tá certo, ela é autoridade. Só que, às vezes, ela ultrapassa os limites da lei, discriminando as pessoas, entendeu? Principalmente policial preto. Principalmente policial preto. Principalmente policial preto. Principalmente policial preto. Das pessoas, entendeu? Tragédia de toda a história do sistema penitenciário brasileiro.